Nada de voto pelos monstros catador que vai nascer de do diamante da amante do doutor. Nada de fita dada, se equipa nas quadradas, pula pela sacada e foge de afra. Vira e mexe, mostra na televisão, assalto bem planejado no zedeiro da mansão. Estilo faroeste, recompensa por minha cabeça, mato meliante antes que pegue outra presa. Passei de coletivo equipado, gobola. Passei de gobola pro Corolla de quatro portas. Passei pela blitz com toneladas de maconha, aprendiz do crime. Mesmo assim tenho um diploma, implantei no morro, a minha drogaria, vendo droga sem receita com carimbo do legista. Colei no pagode do morro, vi a diferença. Quando vi os cordão de ouro, notaram minha presença. Moto no quintal de casa, não chama atenção, vai pro desmanche. Volta, grana na minha mão, na minha planilha consta aumento do crack, mas nada de balantares. Consumindo Dolly Dart, liga os colombianos e avisa que esse ano transfusiu o HK de procedência americano. Respira, ainda tenho vida, celular campeado, no jornal vai virar notícia. No ranking da UEFA tem Barcelona e Mila. No ranking da polícia sou o primeiro da lista. Enquanto me procura, tô planejando uma fuga na escota só de blindado, capotando a viatura. Vem, vem, verme na sede de me prender. Vai, vai na fila sem colete pra morrer. Castelo de cocaína é recheado de vadia. Menor na contenção, apetite faz a vigia. De celular pré-pago dá claro pra Nextel. Escalei sobre cadáver pra pegar um teto do céu. Escatei sequestro por falta de cativeiro. Temporada de caça é tipo moda, muda o ano inteiro. E o pit fino, atrás de esconderijo, tô sumindo na fronteira pelo alto de jatinho. Vixe, nem me viu atrás do filmado, passando despercebido. Chamativo pelo rebaixado, colo, pego a contagem. Cê deixa a pista, vem na marca do tênis, que eu já sumi na brisa. Não aceito traição, vou a cabeça a falsidade. Não vem apertar minha mão se não for bênção do padre. Não trabalho com B.O., trabalho com número. Se vacilar, paga com a vida, quero ver somente lucro. Amante do dinheiro, fiel e verdadeiro. Na guerra do gatilho, ganha quem puxa primeiro. A casa cai, quando menos imagino. Me tiraram do castelo, me jogaram no presídio. Trabalhava com números, agora sou o número. Mas eu sonhando a tentativa de pular o muro. Tudo que eu tinha conquistado foi pro rabo do estado, outra vez desviado. Super-homem na favela funciona com a liberdade. Se tiver trancafiado, não passa de uma miragem. Aí moleque, não se espelha que o herói aqui é outro. Não é o que cata o Bradesco e acaba morto. Do que valeu seu sanguinário ser procurado? E hoje tá trancafiado, negociado por cigarro. Mulheres na cama e vários carros importados. Hoje minha mãe que traz um jugo num ônibus lotado. Dei pra acabar no cemitério, enterrado igual cachorro. E os parentes disputando quem fica com ouro. Não contentei com o salário, sem comida no prato. Queria o golfe envelopado, armamento pesado. Se fosse o filme eu voltava, mas agora é tarde. Tô sonhando com alvará pra assinar minha liberdade.